Fatos loucos, corrente sanguínea, é o que há. Hip hop, fatos loucos. Ser livre é bom, muito bom. Eu sei que é o que há. Com cash é bom, muito bom. Eu sei que é o que há. Zoeira é bom, muito bom. Eu sei que é o que há. Até quando o caneco seca, louco é o que há. Tudo pode quando a noite cai no morro, vado louco, fica louco na rua, é o que há. É difícil ver parado num bolinho de bobeira, sem bebida que vem pra zoar. Tamo aí, porque desce, polícia no pé, de louco já chegou. Todo mundo na febre, então considere pule de garrou. O mundo gira e de pé, só quem fica, os tontos que somos nós. Pois compromisso é o que há. E se a casa cair, com barulho tape os ouvidos, porque vadio é sempre vadio, mesmo louco eu querer mais. Cada na manhã que dá, todo ano que dá, noite pia, cada quina da favela eu tô com rap. Cada beco da cidade que derramo no caneco, muito louco, vadio louco se diverte. Se quer vir, só chegar nesse mundo que só tem que bagunçar, eu tô com meus colados. Corrente sanguínea aqui, vadio louco, muito louco, lado a lado. É só ligar nós mesmo, tamo aí pra zoar. Tô na conquecha e tá aí o que há. Comédia quieto, acreditar pode ser o que é, o que há, quer tirar, vem falar para mim, escutar que é zoar, vem pra cá, pode ser o que é, o que dá, se não dá, sai pra lá. Tem que ter proceder lá, pronto, você que tá vadios, é o que há. Conselho que eu dou, que viver e viver é bom, é o que há. Mamãe já me pediu pra me parar, não vou parar. Já disse, repito e trepito que ser vadio é o que há. Hip hop é o que há, quem é louco grita roll. Bom disco na MK2 é o que há. Faz os loucos, corrente e vadios é o que há. O novo som, top play é dinheiro no deck, é o que há. Aumente o som. O que há, irmãozinho, eu tô na festa, pá. Vadia é o que há, então vamos lá. O que há, é o que há. O que não há, não há. Quem tá com nós é o que há. E quem não tá, sei lá. Aí, eu vou evadiar. É o que há mesmo. Seca.